conferindo arquivo musical. As melhores músicas nas pistas de dança do passado. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. 2 horas com mixagens e apresentação DJ Marcante. Só que hoje é o seguinte, não vai ser de mixagens minhas, tá? Vai ser mixagens de um grande amigo de longa data, um amigo mesmo, tá? Do tipo que eu fui padrinho de casamento dele e ele foi padrinho do meu, né? Nesse nível. E são coisas assim que passam de 2 décadas até. Tocamos juntos por algumas vezes em algumas casas, principalmente lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, que é a cidade onde ele mora, é a cidade onde eu morei, e nos tornamos amigos lá, né? Tocamos em algumas casas noturnas por lá e em outros lugares também. Toca muito, é um DJ de mão cheia, na técnica, no bom gosto, tem uma percepção incrível com a pista de dança e orgulhosamente vai pilotar a nave Flash House de hoje. Estou falando de Rafael Justen. Você pode conhecer mais sobre o trabalho que ele desenvolve junto a festas, eventos, aniversários, casamentos, coisas do tipo. É um DJ bastante ativo na profissão até hoje, tá? De longa data até, respeitadíssimo inclusive. É só acessar rafaeldj.com.br. E você também pode encontrar coisas sobre ele nas redes sociais, tem páginas no Facebook, esse tipo de coisa. Recomendo que você mova a mobília, tira a mesa do lugar, aquela cadeira, aquele outro móvelzinho, abre a sala, aumenta o volume e deixa o resto por conta do Rafael DJ. Serão 4 sets de 30 minutos aproximadamente cada, como sempre, né? Mixadas em vinil. O amigo me presenteia com essas pérolas, com essa coisa bacana que é apresentar-se no Flash House e todo mundo sai ganhando. Então, apertem os cintos, preparem-se para o especial Rafael DJ no Flash House. We'll be right back.

mixagens de Rafael DJ. my voice, raise your hands and believe in love. It'll be all right. It'll be all right. If you believe. It'll be all right. It'll be all right. I need you to believe in love. It'll be all right. It'll be all right. Raise your hands up high. It'll be all right. Feel your love generation. It'll be all right. Covering the world. It's gonna be and all bring right. Him as friends. It's gonna be love all right. Temptation, uma chegada um pouquinho mais pra superfície. Essa última, Everything But The Girl, Missing, Messengers, Miss Sarajevo, Street Noise, Horse With No Name, Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, Toni Braxton, Unbreak My Heart. Começamos o Flash House Especial DJ Rafael Justin com Stars of 54, If You Could Read My Mind. Se eu fosse você, não sairia daí. Tem muito mais Flash House pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Rosso Barroco. Rafael Justo. Flash House.

Devices e What Have I Done to Deserve This. Ainda New Order com Bizarre Love Triangle, Depeche Mode Strange Love, com Ken, I Beg Your Pardon, Rick Astley Together Forever. E começou o set com o Rosso Barroco do The Don't Stop. Tem muito mais Flash House pra rolar, não sai daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Lembrando que você tá curtindo, apreciando, ouvindo o Flash House especial DJ Rafael Justen de Petrópolis, Rio de Janeiro. Preparem-se para um set delicioso. Quem assina a primeira faixa é The Braxtons. Eu tinha avisado do bom gosto do DJ, né? We'll be right back. chairs were smashing through. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa, Copa Cabana, the hottest spot north of Havana, at the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Rafael Justin. We'll be right back. de um mestre. Ghost Town DJs My Boo, Maurice Joshua, I Gotta Hold On You. Olha só essa faixa, hein? Todd Terry com os vocais de Martin Walsh e Jocelyn Brown, Keep On Jumping. Arthur Baker, I Owe You. Here I Guess, Everything. Barry Manilow, Copacabana. E o set começou, esse set magnífico, essa pintura, começou com The Braxtons, The Boss. Esse é o Flash House especial DJ Rafael Justin. E ainda tem mais um bloco pra rolar, não sai daí não, hein? Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Here to repeat, I Like You.

broke a thousand hearts. Terrified the world. Love is

Liberation Society, What's On Your Mind, Clippers and Cold Pride, Erasure, Blue Savannah, Red Flag, Russian Radio, OMG, Pandora Sports, e dobradinha de Culture Beat, No Deeper Meaning e I Like You. Tá aí mais um set, o set final do especial DJ Rafael Justens. Foi o Flash House especial Rafael Justens de Petrópolis, Rio de Janeiro. Lembrando que você pode acessar as informações do DJ pela página rafaeldj.com.br ou pelas redes sociais através de fanpages, etc. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa edição especial. Sinceros agradecimentos ao amigo de longa data, Rafael Justen, DJ Rafael Justen. Flash House volta na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e fui. Fomos, né? Hoje fomos. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. O passado de presente pra você. Flash House.